hoje eu faço a minha festa. Nada me interessa, de praxe bem tranquilo. Tô dormindo no meu Tesla, bitch nem me testa. Não sai da minha reta, suas treta não interessa, nada mais me interessa. Hoje eu faço a minha festa, nada me interessa, de praxe bem tranquilo. Tô dormindo no meu Tesla, bitch nem me testa. Não sai da minha reta, suas treta não interessa, nada mais me interessa, yeah. Várias paradas na frente, paredes erguidas pra nos parar. Mas algo dizia que um dia viria a fama pra nos ajudar. E agora que nós tem o money, elas querem encostar. E agora que nós tem a grana, essas bitches na cama também quer pegar. Porque todo mundo quer um pouco pra si. E o problema é que eu vou ver isso. Hoje eu faço a minha festa, nada me interessa. De praxe bem tranquilo, tô dormindo no meu Tesla. Bitch nem me testa, sai da minha reta. Suas treta não interessa, nada mais me interessa, yeah. Fugir de papo merda, mano, vem pra minha nave. Pele dura, impenetrável, armadura da Versace. Pra vocês eu ofereço outra face. Fácil falar merda quando não é vocês aqui. De praxe bem tranquilo, tô dormindo no meu Tesla. Bitch nem me testa, sai da minha reta. Suas treta não interessa, nada mais me interessa.